Saudações, caríssimos ouvintes! Como é que a gente conheceu super-heróis? Como que eu conheci super-heróis? Porra, é engraçado que quando eu tinha lá meus 10 anos, assim, eu achava que, tipo assim, que super-heróis era uma coisa meio infantil, sabe? Sendo que eu era uma criança. Caraca, com 10 anos? É, tipo assim, eu tive uma época na minha vida que eu não gostava, assim, desse mundo. Eu tipo assim, na minha infância eu gostava muito, eu assistia os desenhos, assim, na minha pequena infância. Só que aí foi passando o tempo, eu fui crescendo, acho que não foi nem com 8, 10 anos, não. Foi um pouco depois, e que eu achava, assim, uma coisa meio, sei lá, meu primo mais novo gosta desses negócios, sabe? Eu tive um pouco disso com Power Ranger, né, mas super-herói acho que eu nunca tive. Power Ranger eu tive também, mas... É, tipo, meu primo mais novo gosta desse bagulho. Eu gosto de Senhor dos Anéis. Eu gosto de jogar RPG. Mas parada mais adulta, né? É. Só que assim, mano. Foi passando um tempo. Nem lembro como eu redescobri, assim. Eu acho que foi naquela vez que a gente... Marvel vs. Capcom? Não, acho que nem isso. Foi antes? É, não, acho que não foi jogo, não. Foi por causa de alguma HQ que eu comecei a acompanhar, que tava muito interessante. Eu já fui muito fã, assim, da Marvel. Eu poderia dividir a minha vida, assim, em duas fases diferentes. Uma fase era, tipo, full Marvel e outra fase praticamente full DC. Minha opinião em relação à Marvel, eu não acho ruim. Entendi. Não desgosto da Marvel. Gosto muito da Marvel. Só que, assim... Sou mais fã do universo DC. Tipo assim, os personagens da DC são mais brother meu do que os personagens da Marvel, fraga. Também não é qualquer personagem da DC que, tipo, por exemplo, eu gosto mais do Capitão América do que, por exemplo, do Capitão Átomo, tá ligado? Tipo. Nossa. Mas assim, o meu top 5 da DC todo supera o meu top 5 da Marvel, assim, o meu top 5 de heróis, assim, Marvel e DC, ele é todo da DC. É até uma discussão, assim, que eu posso até mudar o meu ponto de vista no futuro, né, mas enfim. Me fala aí qual que seria o seu top 5, né, faz um da Marvel e um da DC aí. Então, cara, acho que o top 5 de super-heróis da Marvel e da DC, acho que da DC é um pouco mais fácil, eu acho. Quinto, eu colocaria, acho que eu colocaria o Homem de Ferro, porque, tipo... Eu lembro que lá pra 2003, 2004, até mais ou menos ali 2005, eu gostava muito dos heróis da Marvel, cara. Eu não sabia muito, não lia quadrinho, via era muito desenho e os desenhos, os episódios tinham crossover. E eu lembro que o Homem de Ferro era, naquela época, era um herói muito under. Ele até devia ter um desenho próprio, mas eu nunca vi, mas tipo, ele não era tipo mainstream a ponto de tipo, 30 desenhos animados. Ele era famoso, mas... E eu lembro que eu sempre queria ver ele em jogo, essas coisas. Quarto, eu acho que eu colocaria o Capitão América. Pode crer. Porque o Capitão América, mais ou menos o mesmo esquema do Homem de Ferro. Só que, diferente do Homem de Ferro, o Capitão América conseguiu ver mais coisa. Eu conheci o Capitão América através do desenho dos X-Men. Eu tinha uma fita do Capitão América. Tinha um episódio que ele aparecia e tal, na Segunda Guerra. Era um personagem que era interessante. Então, quando eu descobri um pouco o background do Capitão América, O terceiro vai pro Deadpool. Porque o Deadpool, assim, eu nem queria ler revista Deadpool. Eu lembro que na época, tipo, 2010, eu lembro que era muito na nossa querida loja de quadrinhos, né? Nossa querida loja de... Lembro-me dessa época. Eu lembro que eu comecei a acompanhar uma saga, Reinado Sombrio. Eu achei da hora, que era tipo Vingadores formado por vilões. Tinha uma mistura de Capitão América com Homem de Ferro, que era o Patriota de Ferro, que era o Norman Osborn, o vilão do Homem-Aranha. E no meio de uma dessas revistas veio uma história do Deadpool. Personagem um pouquinho, mas ué, por que ele tá aqui no meio? E eu, assim, o que eu li, eu nunca tinha lido nada antes, sabe? Era um quadrinho de humor, sabe? Um quadrinho de humor, mas com humor negro, saca? Uma parada um pouco mais adulta, sangue, bala. É, você falando do Deadpool, assim, não, porque ele tá na modinha. É foda, porque muita gente pensa que quando eu falo, não, meu super-herói favorito é o Arqueiro Verde, a pessoa fala, ah, é por causa da série. Não, porra. Não, negativo. Tipo, a gente já gostava antes, a gente ficou feliz de ter uma série ou um filme. É, porque quando eu descobri que tinha uma série, eu falei, porra, mano, caralho, foda. Né? E Fuma aparece muito, assim, já tinha aparecido em filme, mas tipo, foi muito antes de anunciar um filme. Comecei a ver o Deadpool, cara. Aí eu comecei a entender a lore e tal. Eu, pô, cara, esse cara parece ser muito divertido e tal. E tal. Em 2014, quando vazou aquele footage do filme, cara, eu pirei. Eu falei, eu preciso que esse filme exista, sabe? Que filme, o Deadpool? É, ah, tá. Que na época o Deadpool saiu um footage do que seria o filme. Que era tipo um trailer pra, pra os produtores verem. Ah, entendi. Isso foi em 2014. Isso foi em 2014. Vazou, aliás. Nem, tipo, lançaram oficialmente. Mas enfim, esse vídeo vazou pro público, as pessoas gostaram e acabou sendo um filme, tipo, em 2016. Ah, não. Beleza, é. Então, mas o Deadpool, ele é um herói, assim, tipo, sabe... Foi muito antes dele ter um personagem muito mainstream, sabe? Não, é. Ele já era de assim, cultura nerd e tal, mas cultura pop mesmo, ele só veio. Vamos pro segundo. O segundo, cara, um pouquinho óbvio que vai ser o Wolverine. O Wolverine, ele foi, acho que, um dos primeiros heróis que eu me identifiquei da Marvel. Na época, assim, você nem sabe o que é Marvel, que é DC, só vê desenho. E o Wolverine, sabe, tipo, ele sempre esteve assim comigo, sabe? Eu lembro que desde pequeno eu queria ter um boneco do Wolverine, que eu achava ele maneiro, mas a gente nunca achava, saca? Era só o Wolverine com o rosto, sabe? Era mais o Logan do que o Wolverine. É, não tinha, não tinha... Eu tinha um action figure do filme, do Bryan Singer. É, do filme. Sim, aquele que pediu de camelô, aquele pirata de camelô. Pode crer. Eu tinha um Noturno e tinha um Wolverine. Esse copo também, né? É, devia ter, mas eu não tinha. Eu tinha o então, Wolverine do filme. Eu lembro que eu tinha esse Wolverine, só que quebrou a perna, alguma coisa, minha mãe trocou por um Logan. Ah, pode ser. Uma jaqueta. Tá, pode ser. Então. Aí, tipo, ele sempre teve comigo. Eu vi aquele desenho clássico numa fita de VHS, tinha o Wolverine. Aí depois eu vi ele no filme e tal, achei maneiro. Não tinha o gorro nem a roupa laranja, mas eu gostava mesmo assim. Na verdade tinha um pouco de medo, né, gente? E aí teve o desenho do Evolution, que ele era tipo dos personagens lá. Era um dos mais adultos, um dos mais velhos. Teve por aí, sabe? Ele sempre foi um herói muito mainstream. E quando você faz história de background, sabe, do que você teria fazendo com ele e tal, ele meio que ganhou um pouco pra mim. Não é óbvio, né? O maior super-herói da Marvel, né? Aquele cujo qual eu tive mais de 300 bonequinhos de camelô, aquele cujos episódios eu mais tive fitas de VHS. Um homem absorvente. Um homem absorvente. Sacana. Aquele cujo série, uma série inteira, praticamente uma temporada inteira de uma série, minha irmã pirateou a meu pedido, o Homem-Aranha. Tinha acabado de sair o primeiro filme. Tirando Batman e Super-Homem, ele foi o herói mais difundido, assim, sabe? Teve 200 desenhos, sabe, séries de desenhos, sempre aparecia em desenhos de outros personagens, cara, tem 200 jogos, eu tenho certeza que ele é o maior herói da Marvel. Não, ele é, a galeria de vilões dele... E é um super-herói também que se dá bem com praticamente todos os outros super-heróis, não tem, sabe, não tem rixa com ninguém, sabe, é um herói super gente boa, que todo mundo se identifica, né, porque é um herói com defeitos, com traumas, com família, né? A gente não teve parentes ainda assim, sem família, tem amigos, sabe? A gente conhece os amigos do Homem-Aranha, sabe? Tem alguns amigos que são, inclusive, parentes de vilões. É muito interessante essa opção narrativa, né, do personagem. Então, eu posso ir falando o meu top 5 da Marvel. Então pode falar com o top 5 da Marvel. Serei bem conciso. Eu não, o da Marvel pacífico, não, mas enfim, é difícil começar do quinto lugar. Olha, eu diria que o meu quinto lugar... Oh, pera aí. Eu diria que o meu quinto lugar é o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, eu acho os personagens arqueiros maneiros pra caralho, principalmente nesse contexto de super-heróis. E depois dos filmes também, eu comecei a gostar muito do personagem, né? Do Clint, né? E eu acho o Clint nos filmes um personagem bacana. Quando ele apareceu no Guerra Civil, foi um dos poucos momentos do filme que eu fiquei assim... Puta, mano, olha lá, ele apareceu. E a cena dele é bem maneirinha, diga-se de passagem. O quarto lugar eu daria pro Ciclope. Eu acho o Ciclope um personagem com uma profundidade, assim, muito grande. Eu acho ele um personagem muito maneiro. Até naquela animaçãozinha, né, do Wolverine e os X-Men, aparece um Ciclope mó na bad, porque a Jean Grey tinha morrido. Então eu acho, assim, um personagem com uma profundidade, assim, um pouco interessante. Terceiro lugar, eu daria pra Punho de Ferro. Punho de Ferro. Eu acho o Punho de Ferro, a história do Punho de Ferro, né? Do Kung Loon. Porra, eu acho muito maneiro isso tudo. O universo, né, do Punho de Ferro dentro da Marvel, eu acho ele muito maneiro. E eu acho artistas marciais, assim, muito fodas. Eu acho... né, claro. eu gosto muito de história de artes marciais, né? Diga-se... Até filme, os filmes do Jack Chan, né? Os filmes do Bruce Lee, que é os filmes do Jet Li. Sempre gostei muito desses filmes com a temática artes marciais. Então o Punho de Ferro é um personagem que eu gosto bastante. Deixa eu ver, o segundo lugar... eu daria pro Homem-Formiga, porque eu acho um dos heróis, assim, mais maneiros. E o meu Homem-Formiga favorito é o Scott Lang, não é o Hank Pym. O filme me ajudou bastante nisso. É o que eu ia perguntar, o filme te ajudou? O filme ajudou bastante. Eu acho o Scott Lang muito carismático. Eu acho o Scott Lang mais legal. O uniforme do Scott Lang eu acho mais legal também. Eu acho muito maneiro essa temática, né, desse superpoder, né, do Homem-Formiga, que é de diminuir, né, e entrar no mundo quântico, ter essa parada aí. E tipo assim, tanto que um dos meus personagens do top 5 da DC é o Átomo, por causa, justamente porque eu acho muito maneiro esse tipo de superpoder. E o Átomo, beleza, ele tem algumas diferenças, né, em relação ao Homem-Formiga, mas uma coisa que só o Homem-Formiga tem, que eu acho maneiro pra caramba, que é a paradinha dos animais, né, dele instalar aquelas sondas, né, que controla as formiguinhas, eu acho isso muito legal. Primeiro lugar vai pro Capitão, né, Steve Rogers, né, mas por causa dos filmes também. Porque antes eu achava o uniforme do Capitão América uma coisa bem escura. Ah, assim. Não, que isso, é as asinhas. Ah, não, eu sinto muito. Pra mim tem que ser uma coisa mais crível, tipo os filmes. É, não. Então eu acho que o filme renovou o Capitão América pra mim. É claro, a personalidade do Capitão América eu acho ela muito foda. O escoteiro, né, o bonzinho. Eu acho maneiro ser o bonzinho. Também por causa das habilidades, né, do escudo. O barulhinho que dá quando ele joga o escudo. Tudum! Acho isso muito maneiro. Ele tem um dos melhores sequências de ação dos filmes, na minha opinião, assim, é do Capitão América. E eu cito muitos filmes porque, infelizmente, assim, né, Marvel, o que eu tenho consumido ultimamente é filme. HQ tem muito tempo que eu não leio, assim, quase nenhuma. E sei lá, e animação, eu não conheço animações, assim. Tem os Vingadores, né, os super-heróis mais poderosos da Terra, que eu acho maneiro, e o desenho lá do Homem-Aranha novo. Saiu, que é maneiro, mas fora isso, eu não tenho acompanhado mais nada da Marvel. Eu gosto muito dos filmes, então tudo que eu tipo assim, de referência que eu teria pra poder explicar por que, que eu gosto mais dos personagens seria, assim, basicamente nos filmes. Também fazer uma menção honrosa, que é o Doutor Estranho, que eu acho ele muito bacana também. Ó, oh, não tive chance não, hein? Ah, faça aí, velho. É uma menção honrosa pra Marvel. Tá, todo mundo sabe que é a She-Hulk daqueles. Claro, como você adivinhou? Não, é porque She-Hulk ainda vai ter essa chance de... mostrar o seu valor. É, vai ter ainda a chance de mostrar o seu valor. Pra mim, o único problema que há com a She-Hulk é que ela é advogada. Porra, decepcionante. É, eu acho que seria pro Demolidor, que eu gostava do Demolidor. Até no filme, aquele filme do Ben Affleck, que o pessoal odeia, eu gostava quando era criança. Demolisher, né? Demolisher, né? Demolisher. Atrevido, né? Diabinho. Diabinho. E traduções BR. Traduções BR. Então, agora vamos pra DC. Então, DC. Já que eu comecei falando do meu top 5 da Marvel, você fale do seu top 5 da DC. Da DC eu consigo falar do quinto pro primeiro. Então vai, lista assim, qual o primeiro que você menciona? O primeiro que eu menciono, assim, sem sombra de dúvidas, é o nosso querido Super, né, o Superman. O cara, é porque assim, o Superman, engraçado que a minha história com o Superman, ela é muito engraçada, porque eu justamente na época que eu falei, né, que a minha vida, ela pode ser dividida entre a vida, assim, de super-heróis, assim, pode ser dividida na fase Marvel e na fase DC. E um dos meus argumentos na fase Marvel era que, tipo assim, qual que é o super-herói mais, assim, icônico da DC, assim, qual que é o principal, o que tá sempre no meio? O Superman. E o que que o Superman é? Ah, ele é um cara que só serve pra ficar fazendo, só tomando bala no olho, falando, olha, como eu sou indestrutível. Eu não gostava do Superman. Mas, com o tempo, eu comecei a achar as histórias do Superman muito maneiras. Tipo, em quinto lugar, ele iria pro Superman. Não, quinto lugar não. Primeiro que você mencionaria. É, porque o Superman, ele, o que pra mim antes era um personagem sem profundidade nenhuma, eu consegui enxergar a profundidade nele. E ele tem o melhor arco de personagem, assim, de todos, porque ele é tipo assim, ele é um cara super poderoso que tem uma puta cobrança em cima, ele entende que as pessoas têm medo dele, que tem medo do que ele pode fazer, mas no fundo ele só quer ser um cara bonzinho, sabe? E também assim, sabe aquela música do Five for Fighting? I can't stand to fight. Porra, essa música descreve o Superman pra mim. Essa música é tipo, até os heróis, eles têm o direito de sonhar, de sangrar, de ser normal. Eu acho isso muito maneiro, que é um mote que tá sempre em torno do Superman. Então, eu coloco o Superman aí nessa lista por causa disso. E eu acho o Superman do Henry Cavill foda pra caralho. Eu fico um pouco bolado quando as pessoas criticam. Mas enfim, o outro que eu posso mencionar aí nessa brincadeira toda, como eu já falei, é o Átomo, né? O segundo, é, né? O Electron. Que, mais uma vez, porque dos poderes dele de diminuir, né? De engloba, assim, muita, muita coisa, né? Pro universo. Ele é a versão do Homem-Formiga na DC. Eu tenho acompanhado, tipo assim, eu já leio o HQ com o Átomo já faz um tempo que ele aparece, assim, e que eu acho muito maneiro. Ele ainda é um herói, assim, muito lateral, assim, na DC, um herói muito D. Então ele ainda não foi muito explorado, mas, pô, ele apareceu no Injustice, eu fiquei, porra, vai ter o Átomo, mano, que maneiro. No Liga da Justiça Sem Limites. É, ele tá no Legends of Tomorrow, inclusive ele é interpretado, né, pelo Brandon Routh, que eu achei muito maneiro. O Ray Palmer é o meu personagem favorito no Legends of Tomorrow, eu acho ele muito bacana. Tipo, ele é até muito bem humorado, os diálogos que ele tem com o Stein, né, o Firestorm, é muito engraçado. E também, deixa eu ver outro que eu posso mencionar aqui. Uau, diga, qual que é o seu terceiro personagem? O terceiro personagem que eu posso mencionar aqui é o Flash, nosso digníssimo Barry Allen. Muito bom. Um homem mais rápido vivo, né? Um personagem que eu gosto muito. As histórias dos velocistas da DC eu gosto muito. A série tá indo muito bem. Eu gostei muito da aparição do Flash no filme da Liga. Fiquei bastante satisfeito com o desempenho. E que engraçado, né? Diga-se de passagem, uma menção aqui. Flash tem que ser de armadura, que nem no filme da Liga. Mais uma vez. Lá vem. Mais uma vez aqui, meu manifesto contra as Lycras, porque isso pra mim caga qualquer filme de super-herói. O único personagem que tem o aval, assim, na minha opinião, pra usar Lycra é o Superman. O resto não me convence que vai combater o crime com a porra do colante. Enfim. Fico aqui meu protesto, digo que os super-heróis começaram de Lycra, eles podem usar, eles são livres, eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles querem lutar o crime pelado, eles vão lutar. Ah, tá. Se o Flash, ele pode morrer, né? Não, mas ele pode tirar de uma bala. Não, mas o Flash, ele é um velocista, cara. Os vilões dele são velocistas. Porra, todos conseguem acertar ele. Se o Professor Zoom pegar uma arma branca, uma faca, ele consegue acertar o Flash num combate corpo a corpo. Os dois na velocidade da luz, sacou? Sabe? Pra ele não é interessante ficar usando Lycra. Pelo menos a meu ver. Mas enfim. E o meu top 5 aí. O segundo lugar aí, né? O próximo que eu posso mencionar aí. O nosso Lorde Batman, né? Bruce Wayne. Eu sou muito fã do Batverso, né? Eu e muitas pessoas na face dessa terra. Eu incluso. Batman é foda, inclusive muitos membros da Bat-Família, tendo aí como o meu favorito depois do Batman o Dick Grayson, né, o Nightwing. O cara é foda, sabe? O Bat-Fleck, né, porra, né? Tá aí e não nos deixa mentir. Até o Christian Bale, na sua interpretação, que eu também gostei bastante. Nas histórias aí do Batman, eu leio muita HQ do Batman. Acho que se eu for checar a minha estante aqui, tem tipo uma caralhada de HQ do Batman. Isso também que eu preciso mencionar. Eu tenho muita revista do Batman. Praticamente só tem revista do Batman. E o último, assim, que eu menciono, e que é o meu super-herói favorito ever, de tudo, de Marvel, de Vértigo, Sociedade da Virtude, os caralho. É o Arqueiro Verde. Eu acho Mr. Oliver Queen um cara bacana. Ele não, ele tem uma interpretação muito pacífica, né? Temos aí a interpretação do Stephen Amell, que eu acho maneiro pra caralho. Tanto que quando eu descobri que tinha uma série, eu fiquei muito feliz. Eu falei, porra, tem uma série do Arqueiro Verde, cara. A série tem lá seus problemas. É mais uma vez, tô gostando muito do Arqueiro Verde Rebirth. Mas o que me fez, assim, atrair minha atenção pro Arqueiro Verde da primeira vez foi porque, assim, primeiro que ele é um super-herói, até pouco tempo, ele era um super-herói, até antes do Arrow, ele era um super-herói que era deixado muito de lado. Ele era muito lateral na DC. Porque os principais eram quem? Era o Batman, era o Lanterna, era o Flash, era o Superman, a Mulher Maravilha. O Arqueiro Verde, ele era mais secundário, assim. E tipo assim, quando a primeira vez eu falei, pô, uma função e uma cor. Muito organizado. Gostei. Esse é o espírito. Esse é o espírito. Aí depois eu fui pesquisar mais e eu descobri que existia uma HQ bem antiga, que mostrava tipo um universo mais oriental, assim, da DC, com a personagem Shadow, que inclusive aparece na série. Inclusive é muito parecido com a Liga dos Assassinos, né, nas histórias do Batman. Eu acho, o meu vilão favorito do Batman é o Ra's al Ghul. Eu achei do caralho, tipo, ele ter esse lore, esse universo. No Rebirth, agora eles estão explorando muito essa parte da história do Arqueiro Verde, que eu acho muito maneiro. E também tem uma HQ também que chama O Espírito da Flecha, que pra mim é um dos melhores materiais aí que já foram publicados de Arqueiro Verde. Que conta uma história tipo exclusiva do Arqueiro Verde e deixa o personagem foda, sabe? Então. E aí com isso veio o Arrow, porrada de coisa, veio ele no Injustice, e o Arqueiro Verde ele acabou herdando o trono, né, do meu personagem favorito aí de todos. Muito bem, muito bem. Agora, seria o meu? É, vai no seu aí. Primeiro, eu acho que é mais popular aí, não que seja o melhor, mas é o mais popular, o Batman. Porque eu lembro que um dos primeiros filmes que eu vi de super-herói animado foi o do Batman. O Batman e Mr. Freeze Abaixo de Zero, um bom filme. Foi o primeiro contato que eu tive com o Batman, achei bem interessante. Foi esse cara que ele trabalha nas sombras, foi um dos primeiros. E também eu vi junto, assim, era uma gravação com um episódio do Charada e tal. Isso era muito legal também. Sério? Eu nem lembro qual foi o meu primeiro contato com o Batman. Porque assim, eu vi muito, eu revi muito. E eu adorava, cara. Então, e depois eu pedia pros meus pais, eu quero um filme de pessoas, né, que hoje em dia as pessoas usam o termo live action, né? Eu quero um live action. E tinha já também o Batman Robin, que é um filme merda e tal, mas quando eu era criança eu adorava. Bat Clooney, Bat Pacote, Bat Mamilos, né? Bat Cartão de Crédito. Bat Cartão de Crédito, uma criança, pô, tinha 5 anos, cara. Não podia esperar muito de uma criança de 5 anos. Aí, pô, mas assim, Batman sempre foi que eu tinha presente, comprava muito DVD de episódio da série clássica do Batman. Eu via o Batman, né, a série na TV que passava no SBT. Batman tava no desenho dali. Tinha o Batman do futuro também, que era uma outra pegada. E veio também depois os jogos Arkham, né? Pô, o Batman sempre esteve aí por perto. Não que eu sempre fosse atrás, mas ele sempre esteve por aí, sabe? Sempre teve o que consumir de Batman. O meu segundo personagem foi um personagem assim, é o Super-Homem. Nunca liguei muito, porque eu achava ele muito basicão e tal, mas depois, quando você entende como ele funciona, por que ele funciona assim e tal, tem histórias muito boas sobre ele, tratando sobre os poderes dele, como ele lida com os poderes, e como a sociedade vê ele usando esses poderes. É assim, eu nunca fui muito fã do Super-Homem quando eu era criança, porque eu achava ele muito básico, sabe? Kit básico, poderes básicos, é, exatamente, de um super-herói. Tipo, voar e ter super força. E ter capa, e um símbolo. Eu Super nunca via Hero, nada demais. Pack, né? Exato. Mas assim, quando você vai, tipo, vendo as camadas, tipo, não, ele é um herói, mas tipo, ele é super forte, mas ele controla a força pra não poder matar ninguém. Ele nunca... O que é mais interessante do Superman é essa parada do psicológico, né, dele. Do conflito interno. Não da, da tipo assim... Não, não, tipo assim, ah, não, tá, de dificuldade pra, pra não sei o quê. Não, o negócio dele mais interessante, na minha opinião, é justamente aquele da esfera interior do personagem. Diga-se. Não, assim. Também, eu diria que também. Eu diria que isso deixa as coisas não, mais do, interessantes. Tira ele do básico, né? É, tira ele do básico. E tinha uns episódios da Liga também que tratavam disso, o que aconteceria se o Superman perdesse a linha, né, no próprio Injustice. E, tipo, ele não é só um herói porque ele tem super força, ele é um cara forte, ele é também um super-herói porque ele controla esses poderes que ele tem, né? Porque, bem sinceramente, né, qualquer um que tivesse poderes dele não seria um super-herói, não seria o símbolo que ele era, né? E ele ganha um pouco por mim por isso, ainda mais também naquela animação, que é uma das melhores coisas. Uma das melhores animações que a DC já fez. Agora, o terceiro que eu vou mencionar é... fica um pouco complicado, cara, porque tipo, eu não vou dizer que eu nunca li uma HQ dele, mas eu vi muito conteúdo, era muito desenho, agora os filmes, né, live action, né, que é o Flash. O Flash que eu cresci vendo não é o Barry Allen, que na época que saiu o desenho da Liga da Justiça, o Barry Allen nos quadrinhos estava morto e quem era o Flash era o Wally West. Mas detalhes à parte, é tipo, que o Flash ele era um cara bem humorado e tinha esse lance de super velocidade, que eu acho que um dos primeiros heróis que eu vi tinha isso. Ele fazia, é, ele faz coisas incríveis e tal, para o tempo, tem tangibilidade. Eu ainda tenho que entrar um pouco mais no Flash, mas a princípio seria ele que eu mencionaria, porque era bem interessante, sabe, um herói que carregado, sabe? Ele era uma adição forte pro time da Liga, né? Pelo menos no desenho. Também depois com essa coisa do ponto de ignição, né? O Flashpoint, série do Flash, que eu não vi, não gostei tanto, mas eu respeito e tal. Tá até aí com 3 temporadas ou 4? 4. 4, então. Ah, é maneirinho. Liga. Não, eu gosto. Independente, né? Independente da série, é um herói que tá aí adentrando na cultura pop e tal, então adentrar mais no universo do Flash. Uhum. O quarto personagem que eu vou escolher, vai ser um pouco roubado porque é um sidekick do Batman, né, o eterno parceiro do Batman, que é o Robin. Robson. O Robin. É, então, eu sempre vi, era bem um assistente e tal, era tipo um Batman Júnior, né, mas ele sempre tava ali um pouquinho diferente do Batman, né, pelo menos na minha percepção. O Batman geralmente andava de carro, o Robin tinha uma moto, né. Quando o Robin era adulto, pelo menos. Ele era um pouco mais humano que o Batman, ele tinha medo, fazia brincadeira. Ele tinha uns conflitos com o Batman que eram interessantes, sabe? Independente do Robin também, né? Eu acompanhei mais o Robin Dick Grayson, um pouco do Robin Tim Drake e um pouquinho mais, assim, um pouco menos que Dick Grayson, mas também do Damian Wayne. Uma pegada bem diferente dos Robins até então. E eu achava interessante, sabe? Às vezes era criança, sabe? Pô, uma Batman, sabe? A próxima geração de Batman, que seria o Batman. E eu sempre sentia falta quando não tinha alguma mitódia nessas coisas do desenho, né? Ou até mesmo na Liga que não estava o Robin lá. Sempre foi um personagem, assim, que eu... Sempre, assim, dava pra se identificar muito mais do que o Batman, sabe? Mas ele não fazia tanta coisa como o Batman. Agora, o quinto personagem que eu mencionaria na minha lista... É, vai ser um pouco roubado porque também é um anti-herói, também do núcleo do Batman, e que me conquistou muito também por causa de um filme que é o Capuz Vermelho. Under the Red Hood. Exatamente. O filme que me conquistou pra esse personagem foi o Batman contra o Capuz Vermelho, né? E é muito interessante, porque em teoria é o Batman lidando com um erro, né? Que foi não conseguir salvar um Robin, não conseguir, não sabe, ver um Robin usando a linha que ele não usava. Uhum. E foi uma reformulação muito interessante pro personagem, né? Porque foi um Robin muito odiado, e ver sendo desse jeito foi muito interessante. Uhum. E também, assim, é ver, tipo, eu li um pouco de umas histórias com o Capuz Vermelho, ele tem um modus operandi muito mais... É, muito mais pesado do que do Batman e o Robin. Uma linha muito sangrenta e tal. Um personagem que eu tive um apego muito grande e eu espero ver mais dele. Né? É um personagem que promete bastante. Ainda assim, ele não chega a ser um vilão do Batman, né? Porque era um Robin e tal. Mas ele tem seus conflitos com o Batman, ideológicos também, também físico. E foi um herói desses recentes que me conquistou. Eu espero ver ele no filme. Então, bem, é isso. Essa foi a nossa primeira gravação. Se você está ouvindo isso, ou você hackeou o nosso computador, ou a gente liberou um extra. Se a edição consegue salvar, acho difícil, mano. É, bem difícil, mas enfim, se você é outra pessoa que não além de nós dois que está ouvindo isso. Desculpe, né? É a primeira vez que a gente está gravando. Não é fácil, mas é isso. Faltou um pouco de naturalidade. É, perdoe, né? As caneladas, as coisas amadoras, né? É, faltou um pouco de... É, de fluidez, né? De naturalidade. Aham. Faltou um pouco de naturalidade, mas a gente tá aprendendo ainda, sabe? A gente nunca gravou nada, a gente também gastou um tempo procurando como a gente ia hospedar, como a gente ia difundir, em vez de tentar gravar alguma coisa, né? Parte de nós dois, né? Nos vemos na próxima gravação, se é que vai ter uma próxima gravação, né? Se é que isso vai ser publicado. É, torço para que tenha, porque essa daqui... porque essa daqui provavelmente não irá ao ar. Até mais.